Vai ver que a senhora já está curada. Aí eu saí com a irmã e fui lá com a irmã que estava aqui, né? Fui pro santuário com ela, saí junto com a irmã pro santuário. E aí lá eu estava lá orando, né? Orando lá no santuário. E aí eu me lembrei do copo de água, falei, ah, tem que tomar o copo de água. Aí eu tomei o copo de água. E a minha garrafa aqui estava cheia de água. Aí eu tomei. No que eu tomei, começou a me dar uma dor muito forte lá no santuário. Eu comecei a chorar muito. A chorar muito de dor mesmo. Parecia que estava passando a faca lá dentro. Aí comecei a chorar muito lá no santuário. Aí ali eu fiquei, né? Aí as irmãs estavam me socorrendo ali, né? Aí eu falei assim, mas estranho, eu tomei a água, piorou mais ainda. Aí ela falou assim, pode crer que é o Senhor Jesus te curando, né? E ali, eu fiquei ali um bom tempo ali, toda encurvada ali, né? Aquela dor ali, passando mal. Ali não dava mais enjoo, porque quando ele orou, tava com muito enjoo, vontade de vomitar. Mas assim, não vomitava nada, porque não tinha nada no estômago, né? Mas aquela dor muito forte, quando eu tomei a água, a dor foi muito violenta. Mas depois sumiu. Que maravilha, olha aí. Aí eu sumi, eu fiquei lá no santuário um bom tempo. Quando eu saí de lá, não tinha mais dores. Aí fui pra minha casa, eu falei, não vou comer nada, não vou tomar água, não vou tomar nada, enquanto eu não chegar em casa, né? Aí, porque eu passei aquele processo lá no santuário. Mas quando eu cheguei na minha casa, não tinha absolutamente nada. Aí eu cheguei na minha casa, tomei água. No que eu tomei água, eu fui tomar água pra testar. Eu falei assim, deixa eu ver, né? E contei a história pro meu esposo. Aí ele falou assim, ah, eu creio e tenho fé que você já veio curar de lá curada. O Senhor Jesus tá te curando. Por que que você sentiu essa dor tão forte no santuário? Já era o Senhor Jesus ali fazendo uma obra ali, operando no seu estômago. Toma água agora que eu quero ver, né? Aí eu tomei a água ali na minha casa, eu tomei a água porque eu falei pra ele que eu não ia poder jantar, né? Ali eu tomei um copo de água e não aconteceu nada, foi normal. Já percebeu que já tinha sido curada? Já tava sido curada. Aí eu falei assim, mal, vou comer, mas eu vou me comer um alimento leve, né? Pra mim não abusar do meu estômago. Me alimentei e eu falei, aí minha esposa, você não vai comer arroz e feijão? Não, eu falei, não, mas eu creio, tenho fé que amanhã eu vou almoçar em nome do Senhor Jesus. E justo, né, no outro dia seguinte eu almocei normalmente, nada me aconteceu de mal. Ô meu, que maravilha. Graças a Deus, olha aí, depois de uma semana sofrendo com essa dor, com essa incomodação, procurou os médicos e até então não havia solucionado o seu problema, mas após a oração, a senhora creu, acreditou, confiou em Deus e foi milagre, foi maravilha, foi curada para a glória do Senhor Jesus. Irmã, confirma o seu nome. Eu me chamo Cleusa Moreira Firmino e moro lá no Jardim Guatemi. Que maravilha, que Deus abençoe o seu relato, seu testemunho de bênção, irmã Cleusa. Deus abençoe cada vez mais. Eu quero também chamar a atenção dos nossos irmãos ali da Zona Sul, extremo sul ali aqui da Grande São Paulo. Quero convidar você para estar conosco logo mais a partir das 18 horas, na setorial de Parelheiros, na rua Eloy Domingues da Silva, número 31, eu mesmo, pastor Jorge Cardoso, estarei ministrando a palavra de Deus nessa campanha, a providência de Deus. Venha fazer parte, venha estar conosco, rua Eloy Domingues da Silva, número 31, ali em Parelheiros. E eu tenho certeza que Deus também vai estar abençoando a sua vida. Pastor Wallace, são bênçãos, são milagres, são testemunhos para engrandecer a fé dos nossos ouvintes. E temos mais irmãos aí, pastor. Muito bem, pastor Jorge, vamos ouvir os relatos. Seu nome, querida irmã? Meu nome é Geralda. Conte a bênção, irmã Geralda. Então, irmã, aonde que eu moro? Aleluia, Jesus. Aonde que eu moro, atrás da casa tem uma escada assim, que tem uma laje lá em cima. Então hoje está fazendo uns 3 dias que eu subi lá. Irmão, eu fiquei lá um pouquinho olhando para baixo. Quando é daí a pouco, eu desci aquela escadaria. Quando eu cheguei lá embaixo, uma coisa me fez assim, aqui do lado. Irmão, eu fiquei 3 dias quase sem fazer nada. Assim, quando eu... assim, né? Eu fiquei quase sem fazer nada. E eu então, quando eu desci embaixo onde que eu moro, eu agachava assim, mano. Era uma dificuldade para mim levantar, que aquilo parece que eu, sabe aquela injeção benzetacil, bem forte. Então, aquilo que veio em mim, aquela seta satânica, que eu creio que aquilo é uma seta, aquilo ficou em mim, eu orando de dia e de noite, mano, não tinha jeito daquilo sair. Em nome de Jesus, eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer, Jesus? Ainda hoje mesmo, ontem de noite, às vezes até aquele, oh, meu Deus, ai, Jesus, Eu esqueci agora o que eu ia falar. Até aquelas orações assim, da meia-noite a uma hora, eu estou acordado para mim orar aquilo lá. E expulsando, né? Um dia desse, foi na quarta-feira, eu vim aqui na igreja, orei. E graças a Deus. Fui curada. Ficou um pouquinho ainda para trás. Mas agora eu creio em nome de Jesus. Nessas orações daqui agora, eu já estou bem. Em nome de Jesus. Graças a Deus, irmã. E outra dor também, irmã, que eu senti no meu pescoço 6 meses. Eu orando daqui, eu fiz campanha e tudo, irmã. Aquilo demorou pra sumir. E graças a Deus, de uns certos dias pra cá, sumiu a dor. Foi curada também da dor no pescoço. E eu virava assim, eu não podia virar, né? Agora eu posso virar de um lado pro outro, não me dói mais. Quem te curou, minha irmã? Jesus de Nazaré. É o seu médico. Ele é meu médico, de dia e de noite. E faz tempo que nem no médico eu não vou, irmã. É Jesus quem te cura, é o Senhor que nos sara. Me curando, em nome de Jesus, em nome dele mesmo. Glórias a Deus. Grato a nós tudo em nome dele mesmo. Graças a Deus. Seu nome para os ouvintes. Meu nome é Geralda Maria de Jesus. Obrigada, irmã Geralda, foi curada de dores, sofreu um acidente também, Deus curou ali daquela sequela para a glória de Deus. Está voltando para casa curada. Seu nome, querida irmã? Jenny. Conte a benção. Então, irmão, eu fiz uma cirurgia e tive uma complicação pós-cirúrgica. Eu tive uma celulite facial, que é uma bactéria que em 3 dias, normalmente, se ela correr na corrente sanguínea, a pessoa vem a óbito. Eu fiquei 20 dias com essa bactéria no organismo, o médico mandando para casa, eu orando, intercedendo. E aí, com 20 dias, o médico teve que drenar esse pus. Drenou esse pus 14 dias, tomando medicamento, mas não precisei ficar internada, pela honra e glória de Deus. Não houveram complicações. Isso, exatamente. Aquela infecção. Exatamente. Poderia levar à morte em 3 dias. Eu fiquei 20 dias até ter o diagnóstico. Meu Deus, Deus te livrou, me. Amém, com certeza. Aquele mal foi repreendido. Em nome de Jesus. Seu nome para os ouvintes? Jenny. Deus abençoe, irmã Jenny. Muito obrigado pelo seu testemunho. Seu nome, irmã? Irmã Márcia, de Pirituba, Vila Pereira Barreto. Conte a benção. Pela rádio, ouvi na rádio a tarde da bênção, eu fui curada de uma forte dor do estômago, que eu não conseguia nem comer, me alimentar direito. E para a honra e glória do Senhor Jesus, eu não sinto mais nada. Quanto tempo estava sofrendo com essa enfermidade no estômago? Fazia mais de 6 meses, quase 1 ano. Havia procurado tratamento médico? Havia procurado tratamento médico, mas não estava resolvendo. E para a honra e glória do Senhor Jesus, só com a oração da rádio, eu fui curada, tarde da bênção. Através da transmissão, o programa Voz da Libertação, foi curada. E de lá para cá, não sentiu mais dores, incômodos, problemas no estômago? Mais nada, para a honra e glória do Senhor Jesus. E hoje também eu vim dar outro testemunho, que faz 6 anos que eu fiz um concurso público na Prefeitura de São Paulo. O concurso havia caducado e depois de 6 anos, eles chamaram para a honra e glória do Senhor Jesus. Hoje eu sou uma funcionária pública. Meu Deus, depois de 6 anos, irmã? 6 anos, tinha caducado já o concurso. Ninguém falava que ia chamar mais. E o Senhor é o advogado dos advogados, advogou essa causa e me deu essa bênção para a honra e glória do Senhor Jesus. Era uma causa perdida. Era uma causa perdida, não tinha mais, não iam mais chamar para esse concurso. E a senhora estava ali crendo que Deus daria a vitória. E deu a vitória, pela glória de Deus. Deus te honrou. Isso, eu tenho um problema no rim também, eu faço hemodiálise há 3 anos. Estou dependendo do transplante, mas eu creio que em nome de Jesus eu não vou precisar desse transplante. Deus vai me dar esses 2 rins novos novamente. Eu vou ser curado e liberto e eu vou voltar para dar o testemunho em nome de Jesus. Esse rim funcionando para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu creio no Senhor Jesus. Está aqui buscando mais um milagre. Estou buscando mais um milagre em nome de Jesus. Firme na sua fé, Deus vai te entregar a vitória. Seu nome para os ouvintes? Márcia Bento Januário, sou de Pirituba, Vila Pereira Barreto. Deus abençoe, irmã Márcia, muito obrigado pelo seu relato. Vai contar a bênção, meu irmão? Seu nome? Paulo. Veio de onde? Vim de São Miguel Paulista. Conte a bênção. Eu, há muito tempo, quando ainda estava no meu primeiro ano do ensino médio, eu era um jovem que eu tinha muita dificuldade, era muito difícil, sabe, captar as matérias, as coisas, entender. E eu lembro que eu tinha sonhos, né, de fazer uma faculdade. E eu lembro que uma vez, né, eu já fui muito desmotivado, inclusive por professores que acreditavam que eu jamais ia conseguir, né. E, né, eu vinha fazer a voto, eu achava mesmo. Eu vim, fiz voto na Deus e amor. Dava aquela, ouvido aquelas vozes contrárias, as vozes do desânimo, da impossibilidade. vozes contrárias, negativas, aquilo te influenciava. Depois que você começou a buscar a Deus, orar, fazer votos, o que aconteceu? Na última edição do Enem que eu fiz, eu fiquei com uma média maior de 800 pontos. Conseguiu a classificação lá? Consegui, em nome de Jesus. Disputando a vaga na faculdade, já conseguiu a vaga? Consegui muitas vagas, mas ainda estou lutando por uma melhor. Conseguiu várias oportunidades de estudo. Para quem as pessoas falavam que jamais iria conseguir, Deus está provando para você que é Ele quem está no controle. Exatamente. Tem que colocar a fé em ação, meu. Fé em ação. Vem. Deus dá a vitória. Exatamente. Toda palavra contrária caiu por terra. Caiu por terra. E o nome do Senhor foi glorificado, está sendo glorificado. Em nome de Jesus. Seu nome para os ouvintes. Meu nome é Paulo Marcos Gaio e sou de São Miguel Paulista. Deus abençoe, meu irmão. Muito obrigado pelo seu relato. Pastor Renato acabou de pregar agora. Pastor Renato, uma grande concentração aqui de libertação e milagres. É verdade, pastor Wallace, Deus se fez presente, vidas curadas, libertas, transformadas. E sexta-feira tem mais, né, pastor Wallace? É guerra contra o mal. Venha pra cá, Avenida do Estado 4568, aqui mesmo no bairro Liberdade, na sede mundial, São Paulo, capital. Endereço da igreja lá no Grajaú. O nosso endereço da setorial do Grajaú é Avenida Dona Belmira Marinho, 1959. Daqui a pouquinho teremos um grande culto de libertação, explosão de milagres aí na nossa setorial, Avenida Dona Belmira Marinho, 1959, aí mesmo no Parque Grajaú. Muito obrigado, pastor Renato, que Deus abençoe a todos. Vamos enviar um som para os estúdios para a continuidade da programação. Alô, estúdio, alô, estúdio. Atenção, operadores. Ao top de 5 segundos, identificação das emissoras. Deus é amor. Você ouve a rádio Deus é Amor. CYD 890. FM 100,5 MHz, Jacareí, São Paulo. CYD 840. FM 93,9 MHz, Mogi Mirim, São Paulo. ED Comunicações. FM 88,9 MHz, Cananéia, São Paulo. CYW 640. FM 106,3 MHz, Sumaré, São Paulo. CYK 535. Onda média 1.300 kHz. Amplitude modulada, São Bernardo do Campo, São Paulo. Rádio Adore FM. CYD 947. 97.3 MHz. Seja bem-vindo. Esta é a maior rede de rádios que leva a mensagem de Deus para o Brasil e o mundo. 460 emissoras unidas em um só propósito. A voz da libertação. Deus é amor. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Lucas 9:23. Igreja Pentecostal Deus é Amor. 2023, o ano da multiplicação. Acerte com a gente. Hora certa. 17:11. A notícia que faz a diferença. Aqui na rádio Deus é Amor. Adquirir experiência no mercado de trabalho. Entenda por que você deve investir em trabalho temporário. O trabalho temporário é visto como uma excelente oportunidade para quem está desempregado e deseja gerar renda extra, retornar ao mercado de trabalho, ou para pessoas que buscam seu primeiro emprego e querem mais ter experiência no currículo. Vale ressaltar que o trabalho temporário pode durar até 180 dias, com um adicional de 90 dias, não sendo permitido que ultrapasse os 270 dias consecutivos de trabalho. Além disso, pessoas contratadas temporariamente ainda possuem direitos básicos da CLT, como férias proporcionais aos dias trabalhados, descanso semanal remunerado, jornada de 8 horas 13º e FGTS. Para quem está em busca do primeiro emprego e não possui experiências, o trabalho temporário é uma opção a ser considerada para enriquecer o currículo, sem falar que pode ser um contato com o mercado de trabalho e uma oportunidade de fazer o seu networking. Já para pessoas que estão sem trabalhar há um tempo, é um meio de se reinserir no mercado de trabalho e também mostrar para futuros empregadores que não ficou muito tempo fora do mercado e procurou alternativas. Trabalhar temporariamente é uma opção de conhecer outras pessoas e fazer contatos para futuras contratações e empregos. Além disso, trabalhadores temporários também podem ser contratados efetivamente ao final do contrato. Educação financeira. O que é o NIT? Saiba consultar e a diferença para o PIS. O NIT é um importante código utilizado para identificar cada trabalhador autônomo. É um número atribuído ao trabalhador autônomo, contribuinte individual ou facultativo não obrigatório pelo governo federal, mais especificamente pelo INSS, no registro feito no Cadastro Nacional de Informações Sociais, que permite a ele o acesso a uma série de benefícios previdenciários, como a aposentadoria do INSS e auxílio-doença. Por meio do NIT, o trabalhador que não possui carteira assinada pode contribuir com o INSS. O NIT é emitido quando um trabalhador autônomo que nunca trabalhou mediante carteira assinada faz a sua inscrição no INSS. Se você já possui o PIS, que é o Programa de Integração Social, e o PASEP, que é o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, ou o NIS, o Número de Identificação Social, não é necessário e não há como tirar o NIT. Diferentemente do NIT, que é um código exclusivo para o trabalhador autônomo, o NIS é o nome atribuído ao número de identificação dado pela Caixa Econômica Federal à pessoa física inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais. O relógio do tempo, eu sei as tuas obras, Filadélfia, o sangue de Jesus, alcançamos vitória. Jesus foi o melhor presente que eu recebi. O choro pode durar uma noite. Louvores inspirados por Deus que marcaram época. Ouça agora na Rádio Deus é Amor, Baú, da MC Music. Dormindo no meu leito, em sonho encantador, um dia eu vi Jerusalém e o templo do Senhor. Ouvi cantar crianças e em meio a seu cantar rompeu a voz dos anjos do céu a proclamar. O som feliz, ouvia das hosanas dos coros infantis. O ar em torno se esfriou, do sol faltar e no alto e tosco monte o fruto de uma cruz e no alto e tosco monte vi o fruto de uma cruz. Jerusalém, cena se mudou, surgia em resplendor a divina cidade, morada do Senhor. Da lua não brilhava a luz, nem sol nascia lá, mas só fugia a luz de Deus, muito pura em seu brilhar. Na muito feliz Jerusalém, que nunca passará. Na muito feliz Jerusalém, que nunca passará. sete e vinte na capital paulista, você que não pôde vir ao culto de guerra contra o mal agora às 15 horas e nem pela manhã, 18 horas, acontece a última concentração de guerra contra o mal e de libertação. Não só aqui na sede mundial, mas aí no seu estado, cidade, localidade, aí no seu bairro. Também tem aí, acontecem os cultos de libertação. Quem sabe você está longe aqui da capital paulista e está perguntando: pastor, aqui na igreja onde eu posso frequentar, no meu bairro, na minha cidade, estado, tem culto de guerra contra o mal, libertação? Sim, os cultos acontecem geralmente às 19 horas. Então, querido irmão e irmã, não fique em casa, você que está aí em lutas e batalhas na vida espiritual, na saúde, lutando contra vícios, contra opressões, contra depressão, contra ansiedade, busca aí o socorro local da Igreja Deus e Amor mais próxima. Aí na sua cidade, no seu estado, você que está aí lutando contra essa depressão, ansiedade, fobias, síndrome do pânico, tantas coisas têm sido utilizadas por Satanás para destruir a humanidade, para destruir o ser humano. e somente pelo poder de Deus é que vencemos, que somos curados e libertos. Então, busca aí ajuda local, entre no site pda.com.br/endereços. Tem uma igreja Deus e Amor onde você pode buscar o socorro e a ajuda dos céus aí perto da sua casa, na sua localidade, tá certo? Busca aí o socorro e a libertação ainda nesta noite. Nós vamos ouvir um testemunho agora, preste atenção aí. A irmã Ana Karina passava por um quadro de depressão. Nós vamos ouvir aquilo que Deus realizou na vida dela, buscando a Deus na igreja Deus e Amor. Meu nome é Ana Karina, eu tenho 37 anos, moro na Zona Leste de São Paulo, em Guaianazes, e no mês de março de 2015, após o falecimento da minha mãe aos 54 anos, eu comecei a entrar em um estado de depressão, né, após o velório dela. Não consegui mais ir ao trabalho, passei noites e noites sem dormir, sem comer, sem tomar banho. E nesse pequeno intervalo, após o falecimento dela, menos de 15 dias, eu comecei a ver vultos dentro de casa, a presenciar demônios de todas as estaturas, tamanhos, monstro mesmo, algo diabólico, satânico, né? E eu tive muito medo, comecei a não sair de casa, quase perco o meu emprego. E eu não entendi aquilo, porque o meu esposo, ele era evangélico, eu presenciava, mas é diferente de você vivenciar tudo isso daí, né? E a minha experiência espiritual era nada, porque eu via as pessoas, já conhecia a Deus e Amor, já vinha visitá-la, né? Não tinha ainda aceitado Jesus, né, irmãos? Não tinha aceitado Jesus, né? Quantas vezes eu tinha a oportunidade, não aceitava, vinha apenas como visitante, né? E eu achava que por mim, amados irmãos, o fato de eu não beber, de eu não me prostituir, de eu não ir para as festas, era o suficiente para Jesus olhar para mim e dizer que eu estava salva, que a minha alma ia para o céu, né? E os irmãos sempre conversando comigo que não era dessa maneira, e eu passei a ouvir a igreja, aos irmãos, os testemunhos, mas eu não tinha aceitado Jesus ainda. Houve a necessidade de eu passar por esse processo espiritual muito grande. Foi necessário fazer tratamento psicológico e psiquiátrico, né? Porque eu cheguei no médico muito desorientada, falando que eu estava vendo demônios. À noite, irmãos, era a pior parte do dia, porque eu não queria dormir de jeito nenhum. É onde o inimigo trabalha, é onde ele vem lançar seta para nós. Eu não tomava banho, fiquei mal cheirosa, quase perco 12 anos de empregos, irmãos. Eu fui no mais profundo do poço, do abismo, fiquei meses trancada dentro de casa. Glória a Deus, aleluia, Jesus, através dos testemunhos, as irmãs orando, eu vindo. Tem 15, 16 meses que eu venho toda quarta-feira pro santuário, e ali o Senhor foi me dando a vitória, foi me levantando. Hoje a tristeza foi embora, a depressão, ela não existe mais. Então os irmãos, corram para os pés de Jesus, e eu agradeço ao Senhor e estou me preparando para o batismo. Então é esse o meu testemunho, né? O meu nome é Ana Karina Costa Leite, eu tenho 37 anos, moro na Zona Leste de São Paulo, em Guaianazes, no bairro Inácio Monteiro, onde eu congrego na igreja com o mesmo nome. Você ouviu aí o relato da irmã Ana Karina Costa Leite, perdeu a mãe, passou ali por um quadro de luto e dentro de 15 dias ela já estava ali sofrendo com opressões malignas, vendo vozes, ouvindo vozes, vendo vultos, perturbações, opressões, via ali espíritos malignos de tudo quanto é tamanho. E ela relatou aí que o pior horário era a noite, que era quando o mal a afligia, não dormia à noite. Imagina, ela diz que quase perdeu 12 anos de emprego. Ela não fazia a sua higiene, ficava trancada em um quarto com depressão, oprimida. E tudo isso mudou a partir do momento que ela começou a vir para o santuário e vir nas quartas-feiras do grande mover de Deus. Aquele mal espiritual foi repreendido, não somente o mal espiritual, mas também o mal interior, a alma que estava ali enferma com depressão, o espírito que estava enfermo foi curado pelo poder de Deus. É o que Jesus realizou na vida de tantas pessoas quando ele dizia que ele estava perdoando os pecados, e muitos religiosos da época contestavam Jesus que ele estava perdoando os pecados do povo se ele não era Deus. Então, Jesus primeiro estava operando no interior deles e depois no físico. Foi o que o Senhor realizou na vida da irmã Ana Karina. Aquelas opressões foram repreendidas, a depressão, que é enfermidade na alma, e também operou no corpo físico. Agora ela relatou aí a sua libertação, a sua cura psicológica, emocional, interior e vida normal, porque o mal foi repreendido pelo poder de Deus. Então busque ainda hoje, tá certo? Aí na sua cidade, estado, localidade tem uma igreja Deus e Amor. Entre no site, não sabe o endereço? Entre no site pda.com.br, na barra de endereço. E aqui o endereço é na Avenida do Estado, 4568, Liberdade, centro de São Paulo, entrada pela Avenida Prefeito Passos 10, ao lado do INSS Central de São Paulo, e também viaduto da Rua da Moca. 17:29, vamos agora. 17:29 na capital paulista. Deus está no controle da situação. Ele cumpre a promessa, é Deus de provisão. Envia anjos para o livrar. Deus está no controle da situação. Ele cumpre a promessa, é Deus de provisão. Para aquele que já tem seu nome escrito no céu, porque Deus não se esquece nem encolhe a sua mão para aquele que é o seu filho. Ele o fará descansar, seguro sempre estará no esconderijo todo. Deus está no controle da situação. Ele cumpre a promessa, é Deus de provisão. Envia anjos para o livrar. Deus está no controle da situação. Ele cumpre a promessa, é Deus de provisão. Envia Vamos para um pequeno intervalo, já retornamos com todos. Versículo do dia. Segundo Pedro, capítulo 3, versículos 11 ao 13. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoa é necessário que você seja? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra onde habita a justiça. Pentecostal Deus é Amor tem um convite especial para abençoar a sua vida. Você sabia que é possível reviver lembranças da nossa igreja e passos marcantes da vida do saudoso missionário Davi Miranda? Venha nos visitar e ter uma experiência única e transformadora. Memorial Davi Miranda. O nosso memorial fica aberto todos os dias para visitação, das 9 até as 18h45. Você terá a oportunidade de fazer uma completa imersão na história que marca a nossa igreja. Conheça toda a linha cronológica da IPDA, através de fotos, anotações e descrições pessoais. Objetos, maquetes, áudios, vídeos. Você vai reviver momentos marcantes e inesquecíveis da Igreja Pentecostal Deus é Amor e conhecer em detalhes todo o legado do nosso saudoso missionário Davi Miranda. A infância, o casamento, família, a revelação de Deus, o início da obra, a compra da sede mundial, dificuldades, programa A Voz da Libertação, desafios, o alcance da nossa igreja, os hinos que marcaram época, discos de vinil, os grandes eventos, a chegada em outros estados e em outros países, milhares de vidas impactadas e muito mais. São 6 décadas de uma história muito bem documentada. Venha nos prestigiar e conhecer mais sobre a Igreja Pentecostal Deus é Amor. Conhecer mais do legado do saudoso missionário Davi Miranda e os grandes feitos do Senhor através da sua vida. Ambiente amplo, climatizado, com acessibilidade e conforto para receber você e toda a sua família. Ah, e não se esqueça, a nossa entrada é gratuita. Memorial Davi Miranda, aberto todos os dias especialmente para você, aqui na nossa sede mundial, Avenida do Estado, 4568, Liberdade, São Paulo. Divulgue, compartilhe e seja sempre bem-vindo. Você também faz parte desta história. Igreja Pentecostal Deus e Amor, a voz da libertação. Espírito Santo, enche a minha vida. Senhor, abre os meus olhos espirituais. Deus, me ensine a ser íntimo de ti. Eu preciso ter mais intimidade com Deus. Eu também quero mais intimidade com Deus. Eu necessito de mais intimidade com Deus. Nós queremos mais intimidade com Deus. Domingo na sede mundial é dia do Senhor. Todos os domingos às 9h na sede mundial temos cultos especiais com o tema Busca pelo Espírito Santo. E neste domingo, dia 23 de julho, pregando a palavra de Deus, pastor Elias Santos. O povo de Deus reunido em santo jejum, buscando por um avivamento genuíno, renovo, batismo com o Espírito Santo, intimidade com Deus, busca por mais fé, unção, comunhão, juntos buscando a face do nosso Deus. Domingo às 9h na sede mundial, culto especial pela busca do Espírito Santo. Avenida do Estado, 4568, Liberdade, São Paulo. Assim como está escrito na Bíblia Sagrada, em Atos dos Apóstolos 4:31. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Junte-se a nós na busca pelo Espírito Santo. Igreja Pentecostal Deus é Amor, a voz da libertação. Ouça a programação da Igreja Pentecostal Deus e Amor pelo nosso aplicativo. Digite Rádio Deus e Amor na Google Play ou Apple Store e faça já o download. O que você faria se tivesse mais uma oportunidade? Me chamo Merian, sou aqui de Belém do Pará. Minha filha, ela nasceu com os problemas renais e, para completar, por conta desse pico da virose que veio muito forte, ela pegou pneumonia. Mas quando chega no hospital, o caso dela ia se agravando, porque ela não conseguia mais respirar. Estava constando duas infecções nela, que era uma por conta do rim e a outra por conta da pneumonia. E na oração de meia-noite, eu liguei meu celular, que eu tenho um aplicativo, eu liguei, botei bem baixinho, bem perto da cabeça dela. E os irmãos ali orando pelas pessoas que estavam no hospital. Quando eu me espantei, já era de manhã, um médico já estava em cima de mim, dizendo: mãezinha, eu fui reavaliar os exames da sua filha, ela não está com pneumonia, a sua filha está bem e você vai receber sua alta. Trouxe um papel para mim e disse: toma seu presente. Eu saí com a minha filha daquele hospital nos meus braços. Igreja Pentecostal Deus é Amor, desvendando a visão para cumprir a missão. Queridos irmãos, ouvintes do programa Voz da Libertação, deste lado falando com vocês, teu amigo e irmão em Cristo, pastor Lucas Reis. O motivo de estar passando por aqui na nossa programação é para chamar a sua atenção, porque nós estaremos reunidos juntos em uma só fé, domingo, dia 23 de julho, a partir do horário das 15 horas, na sede mundial. E aos domingos, como você sabe, é aquele culto que nós entregamos a nossa semana nas mãos do Senhor, é aquele culto que nós intercedemos em prol da nossa família e, claro, aquele culto que nós também usamos a nossa fé e clamamos por milagre da parte do nosso Deus. E eu quero convidar você para que você já se organize para estar conosco, você já se organize para participar conosco deste culto que será muito especial. Eu não tenho dúvidas que Deus, ele tem reservado algo muito lindo para os nossos corações, para a nossa casa e para a nossa família, para este próximo domingo, dia 23 de julho. E eu gostaria, você que decidiu já no seu coração, está ouvindo a nossa programação e você já está decidido: pastor, eu vou estar com vocês, eu vou estar junto com a minha família neste domingo aí no Templo da Glória de Deus, porque eu desejo que a minha casa seja alcançada pelas mãos poderosas de Jesus. Eu desejo que a minha casa seja alcançada pelas mãos poderosas do Eterno. Então, eu já decidi, vou estar com vocês. Eu quero agora, neste exato momento, consagrar essa decisão sua ao Senhor. Nada vai impedir você e a tua família de estar aqui. Se porventura o mal se levantar, se porventura o mal sobrevier sobre as nossas vidas tentando nos impedir, já estaremos protegidos pela poderosa mão de Deus. Nada, ninguém vai impedir você de estar conosco neste domingo. Eu vou ficando por aqui nessa minha participação e nós estamos aguardando vocês, hein? Estamos aguardando vocês neste domingo às 15 horas aqui na Avenida do Estado, 4568 Liberdade, São Paulo, capital. Forte abraço, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Perdida a porta de saída. Deus faz o exaltado ir pro calabouço, tira o humilhado do fundo. 17:42, vem agora a meditação do dia com o pastor Lourival de Almeida com o tema Força para Grandes Conquistas. Vamos ouvir. Meditação do dia. Nós vamos já meditando também, falando um pouquinho, ouvinte, de uma força que nós temos de ter para que possamos executar grandes conquistas. Eu gostaria de ler um versículo só em Gênesis 11, capítulo 6. E o Senhor disse, o Senhor está dizendo, Deus disse, né? Eis que o povo é um e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Então, essa palavra se refere à construção da Torre de Babel, né? E, na realidade, é uma palavra que, de forma negativa, ela chegou porque as pessoas se uniram na intenção de fazer algo que Deus não queria que fosse feito, não é? Mas, mesmo de forma negativa, como chegou a palavra, nós temos aqui os ingredientes extremamente positivos para as grandes conquistas. Estarmos ligados em unidade, ter um só coração, falar a mesma língua, ter a mesma visão e andar na mesma direção. Aí eu volto àquela velha, não sei se máxima ou mínima, sei lá, que eu sempre digo e às vezes até as pessoas interpretam mal, né? Nós temos a mesma Bíblia, temos o mesmo Deus, só o mesmo Espírito, aparentemente a mesma fé. Por que às vezes andamos em direções diferentes? Porque às vezes, ao invés de estarmos puxando todos o mesmo carro para subir a mesma subida, nós estamos fazendo cabo de guerra, não é? Então, o princípio de tudo que nós intentamos fazer no reino de Deus, e não só no reino de Deus, como também na vida secular, né? Deve ser a união, deve ser a unidade, devemos ser um. Olha Deus falando, eis que o povo é um. Então, uma vez mais, né, falando do episódio bíblico, né, nós vemos aí que a proposta era executar um projeto chamado Torre de Babel. E a palavra também nos fala que o próprio Deus, ele, entre aspas, desceu para ver como estavam fazendo e ficou. Eu entendo que Deus ficou impressionado, no sentido, não é que a gente possa impressionar a Deus, mas Deus viu como se acertaram, não é? Como se organizaram. E a gente não pode ignorar, não pode menosprezar esses princípios, né? Porque são princípios que regem os maiores empreendimentos que possam existir. O Senhor já mostrou o ponto de partida dos grandes projetos bem-sucedidos. Ter um só coração, ou seja, o povo é um. E ter uma só língua, uma só linguagem. Não é naquele sentido hoje que eu diria, falamos todos português. Podemos falar inglês, português, podemos falar árabe, podemos falar grego, enfim. Mas a questão aqui é a questão do direcionamento. É tendo o mesmo sonho, falando a mesma língua, ou seja, todos empenhados no mesmo projeto. É dessa forma que nós vamos ver o extraordinário acontecer. É dessa forma que nós vamos ver as grandes realizações tomarem lugar. Note que Deus disse isso sabendo que o coração daquele povo não era correto, não é? Estavam com o coração no mesmo projeto, tudo, mas Deus conhecia as motivações carnais que impulsionavam aqueles corações, que impulsionavam aquelas vidas. Então eu quero que você pense, ouvinte, pense bastante, se esse princípio funciona quando os planos não vêm de Deus, pense um pouquinho, quando nós canalizarmos, posso falar canalizarmos? Posso, claro que posso, os projetos de Deus nos nossos sonhos, na nossa linguagem, no nosso coração, nos tornarmos uma unidade na direção dos projetos de Deus. Projetos nascidos do coração do Senhor. Pense você o quanto, ouvinte, nós poderemos caminhar uma caminhada de sucesso, uma caminhada de vitórias, uma caminhada onde nós estaremos vendo o resultado do trabalho se nós estivermos nos utilizando desses ingredientes que a Bíblia Sagrada nos fala através da própria boca de Deus. Nós temos uma missão, temos desafios, temos desejos a cumprir, temos coisas a realizar, coisas que o próprio Deus nos designou. Nós temos que dar frutos, temos que permanecer, temos que alcançar uma cidade, conquistar almas para Cristo. Agora, o ponto de partida é o mesmo, união. Nos dói o coração ver às vezes até mesmo dentro das nossas congregações a desunião. Ao invés de todos estarem apontando na mesma direção, estão criando o maior cabo de guerra que existe. E dessa forma, nós não estamos então, eu diria, falando a mesma língua. E não podemos então ter o sucesso que nós poderíamos ter. Hoje nós não estamos construindo uma torre. Nós não estamos edificando com o propósito de fazer grande ou célebre o nosso próprio nome. O nosso projeto não nasce do coração do homem tentando atingir o céu. Não, nós estamos empenhados em cooperar com Cristo na edificação da sua igreja, na certeza de que as portas do inferno não venham a prevalecer contra ela. Então, para nós obtermos êxito, para nós obtermos as vitórias que precisamos obter, para nós caminharmos na direção certa, nós temos de manter a unidade de coração e falar a mesma língua. Fica claro, né? Fica claro. Não pode haver dentro de uma congregação, dentro de um ministério ou dentro dos ministérios cabo de guerra. Não pode haver duas linguagens. Não pode existir de forma alguma, eu diria, desunião, porque senão nós vamos ficar brigando com a gente, dando peitada ou cabeçada entre nós, e o inimigo não vai precisar fazer nada, vai estar somente rindo das nossas bobagens. Força na união, um mesmo coração, uma mesma língua, ingredientes para a conquista. Fica ainda mais especial cantando louvores ao nosso Deus. Gravadora MC Music. Quanto maior for o sonho, maior será o prazer de vê-lo realizado. E quanto vale uma alma, Deus me explicou no dia em que seu filho saiu. Rio de purificação, o sangue de divertir. É uma festa ter você aqui, para brincar, para sorrir. Atenção, professores da escola bíblica. Atenção, todos vocês que têm uma criança aí. Pode ser crente, não crente, de perto, de longe, não importa a idade. Nós teremos uma grande festa infantil, a Escola Bíblica de Férias, no último sábado deste mês de julho. A nossa Escola Bíblica de Férias vai começar às 15h e às 17h termina. Só que depois das 17h, as crianças vão descer até o estacionamento da igreja para brincar. Vai ter tobogã, algodão doce, aquilo que a criançada gosta, não é verdade? Escorregador, pula-pula. E eu me lembro que na última festa era 22h da noite e a criança pulando ainda. Adoro isso! Então, último sábado do mês, deste mês de julho, se prepare, se organize. Ai, não vai dar tempo. Ai, porque tem gente que faz isso e a criança fica morrendo de vontade de vir. Mas não é um passatempo aqui. Nós vamos ensinar a criança na linguagem dela, nós vamos brincar ensinando, nós vamos cantar ensinando, nós vamos fazer tudo ensinando, dinâmicas, brincadeiras, cantando, pulando. É assim que a criança aprende, a criança sendo evangelizada, a criança sendo nutrida, alimentada. Esta festa não é para adultos, tá certo? Esta festa é para criança, tá bom? Dia 29 de julho, 15h, em ponto a gente começa, 17h a gente termina. Procure chegar cedo para a criança aproveitar o máximo para ser alimentada pela palavra de Deus na linguagem infantil. Das 15h às 17h, na nossa Igreja Deus e Amor, sede mundial, nosso templo da glória de Deus, nós vamos usar o templo principal, brincar com as crianças e fazer essa escola bíblica de férias. Neste endereço, você que está nos ouvindo e vai vir de carro, você vai colocar aí no seu Waze ou no GPS. Avenida Prefeito Passos 10, tá? Se você vem de ônibus, você vai descer na estação ou no terminal Dom Pedro II. Ali nós temos um terminal muito grande, tem o metrô ali no terminal, estação Pedro II. Você vai descer ali e você já vai ver o nosso templo, que está bem pertinho, alguns passos do terminal Dom Pedro II. Então nós estamos aqui para trazer para vocês este comunicado. Se preparem, dá tempo, gratuitamente, não precisa comprar ingresso, não precisa trazer nada. Somente traga seu filho, seu sobrinho, quem você conhece aí, traga a criançada para aprender de Deus no templo de Deus. Você tem um pedido de oração para enviar? Agora às 18h, a importante oração do Calvário. Você que está aí aguardando o milagre, o agir de Deus, deve tirar aí este momento para falar com Deus, apresentar aí esta situação, sua casa, sua família. Você que está enfermo será alcançado pelo milagre de Deus, a libertação, o livramento vai acontecer. Vai enviando seu pedido para o 11982923392 e ore juntamente com o homem de Deus. Mais importante que você enviar aí, escrever, mandar o WhatsApp com pedido, é você tirar este momento para falar com Deus. Você que está aí acamado, você que está aí enfermo, você que está aí desengajado. 6851 enviou aqui as suas mensagens, os seus pedidos de oração. Uns nomes aqui, muitos nomes, para que o Senhor possa operar sobre as suas vidas. A Maria Inês também está aqui enviando pedido de oração. O Adriano também enviou aqui sua mensagem. A Maria José também pedido de oração em favor da irmã Francisca, que vai passar por uma cirurgia agora no dia 24. Que Deus abençoe. DDD 11, final 3324. A paz do Senhor Jesus Cristo. Irmão, sou Natália de Poá, São Paulo. Quero pedir oração por minha saúde e família. Jonas, Helena e Jonatas. A Cláudia de Jaú também. Preciso de ajuda, socorro. Ela está aqui pedindo ajuda, socorro. Ela está passando por um processo de um quadro de depressão, ansiedade. Ela está relatando aqui na sua mensagem. A filha Isabel também. E ela diz que não aguenta mais ficar desta forma. Pede ajuda em oração. Ana Cláudia Bonfonte. Ela está com depressão e forte ansiedade. Creia no agir de Deus, minha irmã. Ele é aquele que opera tanto no corpo quanto na alma, no espírito, nas emoções, a cura interior no ser humano. A Ana Lúcia enviou aqui sua mensagem, pedido de oração por cura. Ela está com problemas de saúde também e está aguardando o milagre. O Leonardo enviou aqui os nomes para a oração: Raimundo, Márcia Cunha, DDD 11, final 0380. Peço oração pela minha mãe, Maria Tereza, que teve um AVC e está na UTI. Paz do Senhor, meu nome é Sueli. Creia no agir de Deus, minha irmã. O Senhor vai visitar sua mãe, que está hospitalizada. 17:59, vou ficando por aqui, seu irmão em Cristo, pastor Wallace Silva. Vem agora a identificação das emissoras, logo após a oração do Calvário com o pastor Milton Almeida. Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor Jesus. Atenção, operadores. Ao top de 5 segundos, identificação das emissoras. Deus é amor. Você ouve a rádio Deus é Amor. ZYD 890. FM 100,5 MHz, Jacareí, São Paulo. ZYD 840. FM 93,9 MHz, Mogi Mirim, São Paulo. ED Comunicações. FM 88,9 MHz, Cananéia, São Paulo. ZYW 640. FM 106,3 MHz, Sumaré, São Paulo. ZYK 535. Onda média 1.300 kHz, amplitude modulada, São Bernardo do Campo, São Paulo. Rádio Adore FM. ZYD 947. 97.3 MHz. Seja bem-vindo. Esta é a maior rede de rádios que leva a mensagem de Deus para o Brasil e o mundo. 460 emissoras unidas em um só propósito. A voz da libertação. Deus é amor. Atenção, operadores. Ao toque do terceiro sinal, forma-se a grande cadeia internacional. Prostremos agora e busquemos a face do nosso Deus com fé, e Ele nos ouvirá. É um pequeno oásis florido, onde passo momentos com Deus, ouvindo e sendo ouvido. Eu anseio estar sempre ali, com Deus em total comunhão. Jesus e o Espírito Santo, no meu jardim de oração, jardim de oração. eu tenho no meu jardim de oração. E nesse meu santuário derramo meu coração. No meu jardim de oração, as aves constroem seus ninhos. Dali sobe ao céu meu clamor, com o canto dos passarinhos. Jardim de oração, recebam a paz do Senhor Jesus. Quem saúda a todos é seu irmão, pastor Milton. Chegou o momento, ouvintes, de nós entrarmos em oração. Convido a todos vocês para juntamente buscarmos a presença do Senhor. Bondoso Deus e eterno Pai, aqui estamos no nome de Jesus, teu amado filho, ó Deus. Estamos reunidos em oração para lhe pedir o perdão dos nossos muitos pecados que cometemos por obra ou pensamento, até mesmo por palavras, Senhor. E aqui lhe peço a misericórdia do Senhor, o perdão. Que esta graça, Jesus, que sentimos, nunca venha se afastar de nós, nunca venha se distanciar de nossas vidas. Embora pecadores que somos, mas reconheço, Senhor, que sou dependente, não somente eu, mas os ouvintes também são dependentes do Senhor. Sou dependente da tua presença, Jesus. Eu lhe peço por misericórdia, por amor a nossas almas, sem que o Senhor venha nos renovar, restaurar, que o Senhor venha nos fortalecer, que o Senhor venha arrancar a tristeza daqueles que estão nessa situação, que eles possam gozar da alegria, da paz, esta paz tão gostosa, tão, meu Deus, não temos como explicar esta alegria que sentimos no coração. Ó, Senhor, eu quero lhe agradecer pela vida dos nossos irmãos que já iniciaram esta oração também lhe agradecendo. Agradecendo por mais esta oportunidade. Agradecendo a ti, Senhor, por mais este momento que para eles é indispensável. Muito obrigado, Senhor, por essas vidas. Quero lhe agradecer pelos nossos irmãos que constantemente estão orando por nós. Oh, meu Senhor, eu não sei o nome deles, não o conheço, mas eu tenho certeza que eles estão sendo abençoados também. E eu apresento a todos eles agora, a todos, que o Senhor venha abençoar, venha transformar, venha purificar, venha salvar aquele membro da família que ainda não se entregou a Jesus Cristo. Aquela pessoa que está com o coração tão endurecido, não quer de maneira alguma nem ouvir falar do teu nome, Senhor. É com essas pessoas, sim, que estamos pedindo para que o Senhor venha transformar esses corações. Esta mãe e este pai que estão na igreja, mas estão orando, fazendo até mesmo campanha para Jesus salvar a família ou um familiar. Senhor Jesus, eu quero lhe agradecer por tudo que o Senhor tem feito e está fazendo agora. Porque quando levantamos o grande clamor, eu tenho certeza que o Senhor já está atendendo a oração. O Senhor está atendendo o clamor desse pai desesperado, dessa mãe no desespero, de ver os filhos tão distante da presença de Deus. Quantas mães agora estão falando: Senhor, eu não quero partir para a eternidade sem antes ver meu filho na presença do Senhor, sem antes de ver meu filho convertido. Senhor Jesus, atende a oração desta mãe que está vendo o filho chegando em casa embriagado, até mesmo drogado. Oh, meu Deus, esta mãe que pede por misericórdia, que pede por misericórdia, que o Senhor venha salvar, que o Senhor venha libertar este jovem, este adolescente. Senhor Jesus, tenha misericórdia, atende, Senhor, o clamor desta mãe, o clamor deste pai, que pede por compaixão divina, que o Senhor possa salvá-los. Senhor, olha os pedidos de orações. Quantas pessoas estão pedindo agora a nossa oração, porque o filho está no hospital, está com uma enfermidade. A cada dia, as esperanças desse pai, desta mãe, está se indo, está se esvaziando. Esta pessoa, Senhor, crê no milagre, crê, Senhor Jesus, no agir do Senhor. Eu te peço, Senhor Jesus, cura este jovem que está no hospital, esta criança que está internada já há vários dias, está ali aos cuidados médicos, mas não há uma recuperação. Esse senhor que sofreu um AVC e está no hospital, e a recuperação desta pessoa está tão lenta. Esta pessoa não fala, a pessoa está ali até mesmo respirando por aparelho. Senhor, estende as tuas mãos de misericórdia, curando, restaurando esta pessoa que está nessa situação, nesse estado. Olha a esposa, Senhor, com os filhos, desesperado porque viu o esposo no hospital nessa situação. Senhor Jesus, tenha misericórdia. Esta mãe já não sabe mais o que fazer, essa esposa não sabe o que vai ser daqui para frente de ver o esposo após esse AVC que sofreu. Oh, meu Senhor, tenha misericórdia. Senhor, fortalece, Senhor, esta esposa, esta mãe. Senhor Jesus, que o Senhor possa curá-lo agora, que o Senhor possa restabelecer a saúde. Oh, Deus querido, restaura a saúde deste homem, para que ele possa voltar a ter uma vida normal, para que ele possa ter uma completa recuperação, para que esta pessoa possa estar também, ó Deus, testemunhando, e que a recuperação deste homem seja notório diante de todos, e todos possam reconhecer que é um milagre que aconteceu na vida deste homem, na vida desta criança, na vida deste jovem. Oh, meu Senhor, eu quero lhe agradecer a ti pelas concentrações, pelas almas, pelas vidas que conheceram o Senhor através da palavra, através da mensagem, através dos milagres. Pessoas que não acreditavam que isto estava acontecendo, que isto acontece, mas eles chegaram na igreja e contemplaram as maravilhas do Senhor, e agora estão ali, Senhor, se preparando para o próximo batismo. Pessoas que estão ali, Senhor, em processo de libertação. Oh, Jesus, que grande amor o Senhor tem para com as almas. E nós aqui estamos, ó Deus, lhe pedindo forças a ti, para que os cultos, Senhor, nos próximos cultos que será realizado, que o Senhor possa salvar vidas, que o Senhor possa livrar, que o Senhor possa libertar pessoas que vão estar na concentração, pessoas viciadas, pessoas drogadas, pessoas que vive numa situação que somente o Senhor para ter grande misericórdia. E eu tenho certeza, Senhor, que nos cultos que serão realizados em nossas igrejas Deus e Amor, o Senhor irá alcançar essas vidas. O Senhor vai ter sim algo tremendo a fazer nesses corações. São pessoas, ó Deus, que necessitam um verdadeiro encontro com o Senhor, pessoas que necessitam, Senhor, conhecer de perto o Senhor. Oh, meu Senhor Jesus, eu quero lhe pedir também a favor daqueles que estão neste momento em desespero porque estão desempregados, Senhor, pessoas que necessitam, Senhor, de uma porta de um emprego. Senhor Jesus, quantas pessoas desempregadas em nosso país, quantas pessoas que estão desempregadas também no país, que está nos acompanhando agora, que estão orando, pedindo por misericórdia. Pessoas, ó Deus, que estão dizendo em oração, somente o milagre agora, somente o milagre. Eu creio, Senhor, eu creio que nesse momento os milagres já estão acontecendo, porque não sou eu que estou orando, mas também uma multidão, um povo que está clamando. Senhor, olha, Senhor, o povo que estão clamando a ti, que estão na região sul do nosso Brasil, na região sudeste. Senhor, abençoa, Senhor, nossos irmãos, atende a oração nossos irmãos do norte, nordeste, centro-oeste, nossa nação. Senhor, apresento a ti a nossa nação. Oh, meu Senhor, que o Senhor venha salvar, que o Senhor venha dar, ó Deus, alívio para estas almas cansadas que estão tão distante da cidade, estão lá na fazenda, no sítio, na chácara, pessoas que trabalham de sol a sol e, olha, estão enfermos, pessoas que trabalham com dificuldade devido à dor que sente, mas esta pessoa, se não trabalhar, não tem como tirar o seu sustento para a sua casa. Senhor, tenha misericórdia dos nossos irmãos que estão necessitando agora da ajuda do Senhor, que o Senhor possa alcançar elas, Senhor, que o Senhor possa transformar esses corações, dando a elas alegria, dando a elas paz. Oh, meu Senhor, este jovem, Senhor, que te aceitou, que outrora estava no mundo das drogas e agora tem recebido ameaças, Senhor, fortalece esse jovem, fortalece, Senhor, porque ele levantou as mãos e tomou uma decisão, reconhecendo o Senhor, como Salvador de sua vida. Oh, meu Jesus, repreende aqueles demônios, Senhor, que veio para destruir. E o que mais Satanás quer fazer nos nossos dias é destruir vidas. E eu te peço, Senhor, por compaixão e misericórdia, salva, Senhor, salva essas vidas que estão nessa situação, esse casamento que está a cada dia se deteriorando. Senhor Jesus, tenha misericórdia, restaura este lar, esta casa, restaura esta família, Senhor. Senhor Jesus, eu creio que o Senhor neste momento está realizando milagres, quebrando o coração deste homem e desta mulher, para que eles possam se humilhar um para com o outro. Oh, meu Deus e meu Pai, eu lhe peço por misericórdia. Oh, Senhor, o que será dos filhos desse casal? O que será dos filhos deste casamento se Satanás destruir de vez este lar? Por isso eu lhe peço, pelo sangue de Jesus, que esses demônios de contenda, que seja repreendido agora pelo sangue de Jesus. Esses demônios que têm lançado as pessoas para destruir pessoas, para fazer de tudo para destruir o convívio desse matrimônio, desse casal. Senhor Jesus, tenha misericórdia, restaura, Senhor, restaura este lar, restaura esta casa. Eu lhe peço, Senhor, eu lhe peço, porque eu tenho certeza que o Senhor pode fazer isto, o Senhor pode sim realizar. É, Senhor, bem verdade que nós sabemos que o tempo do Senhor é perfeito, o tempo do Senhor é maravilhoso, e eu tenho certeza que para muitos lares o tempo do Senhor está chegando, a libertação está chegando, o agir do Senhor está de uma forma tão presente neste lar. Senhor Jesus, atende a oração deste irmão que vai fazer uma viagem agora, esta pessoa que vai ficar dias ou até mesmo meses longe de casa. Senhor Jesus, tenha misericórdia, guarda e protege, Senhor. Senhor Jesus, dai o livramento, Senhor, aos teus filhos, daqueles que procuram agir com violência, Senhor, no assalto, no roubo, no furto. Meu Deus, dai o livramento, Senhor. Oh, meu Senhor, quantos livramentos o Senhor tem nos dado, quantos livramentos o Senhor tem dado aos nossos ouvintes, e eu lhe peço, Senhor, por misericórdias, dependemos, Senhor, da proteção do Senhor a nossa vida a cada dia, porque a violência, Senhor, tem visto, Senhor, o quanto tem se multiplicado, quanta violência se multiplica, Senhor, na face da terra, quantas pessoas que perderam suas vidas, quantas pessoas, ó Deus, quantos pais estão agora velando o corpo do filho. Oh, meu Deus, tenha misericórdia. Quantas irmãs que perdeu o esposo e agora está ali pedindo por misericórdia, pedindo para que o Senhor console, para que o Senhor dê forças. Senhor Jesus, consola o coração desta irmã que perdeu o esposo e agora está nesta aflição, nessa angústia. Senhor, não deixa essa pessoa entrar numa profunda depressão, não deixa, Senhor. Senhor Jesus, que através do Espírito Santo possa consolar, fortalecer o coração desta mulher, fortalecer o coração dos filhos. Senhor Jesus, eu creio na divina consolação do teu Santo Espírito. Senhor Jesus, eu tenho certeza que as pessoas agora estão recebendo algo do Senhor nos corações. Essa tristeza, essa angústia já está repreendida pelo sangue de Jesus. O câncer que tem levado muitas pessoas ao desespero e algumas delas vindo a óbito. Eu te peço, Senhor, quantas pessoas o Senhor já tem curado, Senhor, de câncer, e eu tenho certeza que o Senhor já está curando esta pessoa também. Esta pessoa, Senhor, que já espera o momento de vir a óbito, Senhor, tenha misericórdia, restaura, Senhor, esta pessoa que vive, Senhor, com estas dores, Senhor, na coluna, estas dores de cabeça, esta inflamação interna, esta infecção, esse problema respiratório. Senhor Jesus, que o Senhor possa curar, que o Senhor possa libertar agora, que o milagre possa acontecer neste momento, que após o término desta oração, a pessoa vai procurar a enfermidade, vai procurar a dor e não vão encontrar mais, porque o Senhor Jesus já está curando. Eu glorifico o teu nome, Senhor, eu te exalto, Senhor, porque eu já posso sentir o agir do Senhor, o operar do Senhor na vida desta pessoa, este irmão que está buscando, Senhor, forças para prosseguir a caminhada. Fortalece ele agora, fortalece a minha irmã agora. Eu tenho certeza que o Senhor já está ouvindo e respondendo as nossas orações, e eu te exalto, Senhor, porque eu tenho certeza que brevemente vamos ouvir os testemunhos deste irmão, deste ouvinte, que vai testemunhar do que está recebendo agora. Oh, meu Senhor, repreenda agora esses demônios que está levando esta pessoa na opressão, esses demônios que têm falado no ouvido desta pessoa para tirar a própria vida, para cometer até mesmo suicídio. Oh, meu Deus, Senhor, repreenda esses demônios que veio para matar. Esses demônios têm colocado no coração deste homem, desta mulher, a vingança. Oh, meu Deus, de cometer até mesmo homicídio. Senhor, tenha misericórdia. Senhor Jesus, este jovem que está numa profunda depressão devido às drogas que está destruindo ele. Senhor Jesus, eu creio que através desta oração, o Senhor Senhor já está repreendendo esses demônios. Em nome de Jesus Cristo, Satanás, eu te repreendo. Saia desta vida agora. Sai deste coração agora. É Jesus que está entrando. É Jesus que está agora te repreendendo, Satanás. E neste coração, a partir de agora, vai reinar paz. A partir de agora, vai reinar alegria. Este irmão que está pedindo o milagre já está acontecendo. Oh, meu Deus, eu quero lhe agradecer por estes milagres que o Senhor está realizando agora, para estas bênçãos que o Senhor está derramando sobre a vida dos nossos ouvintes agora. Oh, meu Senhor, usa teus servos, usa os obreiros, usa, Senhor, nossos irmãos pregadores da palavra do Senhor. Senhor, dai a eles forças para consagrar suas vidas, para que possam também estudar a palavra do Senhor, examinar as escrituras. Oh, meu Senhor, faz maravilhas, Senhor. Senhor Jesus, o Senhor conhece a necessidade desta obra, Senhor, e eu lhe apresento esta obra, que é a obra do nosso Deus. Eu apresento, Senhor, e te rogo a ti, Senhor, levante obreiros cheios do teu Santo Espírito. Oh, meu Senhor, que aquelas multidão, que aquelas multidões das concentrações, ó Pai, que serão realizadas, Senhor, venha manifestar o teu agir através da mensagem. Oh, meu Senhor, estou recordando agora o milagre que o Senhor realizou através da mensagem aqui na sede mundial. Oh, meu Deus, que coisa tremenda, Senhor. Oh, Jesus, que coisa tremenda o Senhor operou naquele dia. Oh Deus, tenho muito que lhe agradecer, porque somos falhos, Senhor, mas o Senhor tem operado em nosso meio, usando os pregadores que tem se dedicado. Pregadores, o Senhor conhece a cada um deles, ó Deus. O Senhor conhece a cada obreiro desta obra. O Senhor conhece aqueles que usam de engano, o Senhor conhece. E eu lhe peço agora, Senhor, que o Senhor possa dar a cada um deles, Senhor, a presença, a tua presença, para que eles possam levar a sério esta obra, Senhor, levar com responsabilidade, ter amor com as almas, falar do amor de Cristo pelas vidas que estão chegando em nossa igreja, pessoas que estão sendo evangelizadas, pessoas que estão sendo convidadas para participar do culto. Que o Senhor possa, ó Deus, usá-los em nome de Jesus, usá-los com todo poder, com toda autoridade. E esses demônios vão ter que sair em nome de Jesus, e a paz divina do Mestre vai reinar no coração dessas pessoas. Eu quero lhe agradecer, Senhor. Muito obrigado por esta oportunidade. Apresento-te a todos os nossos irmãos que continuam orando, que pede, que levanta suas súplicas em nosso favor, em favor da diretoria deliberativa, executiva, em favor dos obreiros, em favor das nossas igrejas, desde a menor até a maior. Senhor, abençoa, Senhor, nossas igrejas, Deus e amor, protege e guarda, Senhor, os nossos irmãos, as pessoas simpatizantes, Senhor, irmãos de outros ministérios que participam dos cultos, que o Senhor possa guardar, em nome de Jesus eu lhe peço, amém e amém, Senhor Jesus. Muito bem, queridos ouvintes, vocês que oraram conosco neste momento, eu quero lançar um convite a vocês, a você que ainda não se entregou a Jesus, a você que está afastado dos caminhos do Senhor, se aproxima do seu receptor, do seu computador, quer ser onde você esteja agora. Liga seu pensamento e ora comigo, entrega sua vida para Jesus, deixa Jesus mudar a sua vida, deixa Jesus agir no seu coração. Oremos a Deus. Senhor Jesus, nesse momento eu apresento a cada um que estão se entregando a ti, Senhor, que estão recebendo o Senhor como Salvador de suas vidas. Senhor Jesus, transforma esses corações, fortalece, liberta, de todo o mal, de todo o vício, de tudo aquilo que não te agrada. Escreve o nome de cada um deles no livro da vida. Senhor Jesus, eu lhe peço também, em favor dos nossos irmãos que estão retornando à tua casa, pessoas que estavam afastadas dos caminhos do Senhor, pessoas que estavam paradas, ó Deus, sem congregar, e essas pessoas estão tomando uma decisão agora, estão prometendo ser um crente fiel. Senhor Jesus, fortalece a cada um deles, fortalece a cada uma delas, ó Pai, dando a cada um forças, que elas venham gozar da paz, desta alegria, do teu Santo Espírito, para que o Espírito Santo possa agir livremente no coração desta pessoa. E esta pessoa agora, Senhor, eu tenho certeza que vai receber, já está recebendo algo do Senhor. E esta pessoa promete ser crente fiel na pessoa bendita de Jesus. E aqui estamos, Senhor, recebendo a todos de braços abertos e dando as boas-vindas aos nossos irmãos que tomaram essa decisão agora de uma entrega total. Amém e amém, Senhor Jesus. Muito bem, queridos ouvintes, esse programa é um órgão oficial das igrejas pentecostal Deus e Amor, que tem como fundador saudoso missionário Davi Miranda. Do microfone, quem se despede é seu irmão pastor Milton de Almeida. Que Deus abençoe. A igreja pentecostal Deus e Amor é uma igreja missionária. Mesmo em tempos de crise, mesmo em tempos de adversidades, permanece firme no propósito de ganhar almas para o reino de Deus. Levamos diariamente em nossa programação, em nossas redes sociais, a genuína palavra de Deus. Temos agora um canal especial para os irmãos e irmãs que desejam entregar sua vida a Cristo. Um canal de apoio, de ajuda, sugestões, assistência e muitas informações para ajudar. Você que é novo convertido, que deseja se entregar ao caminho que te leva ao céu, escreva-nos agora para o e-mail queroaceitarjesus@ipda.com.br ou no WhatsApp 11 9 50 94 46 45. Cada mensagem será respondida com muito carinho, amor e atenção. Entregue-se a Jesus. Faça uma aliança com Deus. Estaremos juntos nessa caminhada. Convide Jesus para entrar na sua vida. Igreja Pentecostal Deus e Amor, a voz da libertação. Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Provérbios 16, versículo 3. Domingo, dia 23 de julho, às 15h. A sede mundial da Igreja Pentecostal Deus é Amor vai ser impactada pelo poder de Deus. Segundo dia da campanha de 3 domingos com o tema Minha Família nos Planos de Deus. Pregando a Palavra de Deus, Pastor Lucas Reis. Culto com a Palavra de Deus, louvores, orações por curas, milagres e libertações. Domingo, dia 23 de julho, às 15h, na sede mundial. Avenida do Estado, 4568, Liberdade, São Paulo. Igreja Pentecostal, Deus é Amor, a voz da libertação. Rádio Deus é Amor. Acompanhe agora o informativo Reviver. Deus abençoe você, Deus abençoe queridos e amados ouvintes do programa Voz da Libertação. Estamos aqui na rádio Deus é Amor. Acompanhamos agora essa maravilhosa oração, onde você recebeu a bênção de Deus, a vitória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E hoje à noite procure uma igreja pentecostal Deus é Amor para você comparecer e receber a vitória de Deus para a sua vida, para a sua família. Receba o milagre, receba a bênção de Deus. E nesse momento vai ao ar o programa Voz da Libertação Especial, falando das instituições Reviver, o braço assistencial da Igreja Pentecostal. Deus é amor. Fundação Reviver, recuperando vidas com amor. A direção geral dessa programação está na responsabilidade da nossa irmã Ereni Miranda, presidente das instituições Reviver e também da Igreja Pentecostal Deus é Amor. Quem vos cumprimenta nessa noite de sexta-feira abençoada é seu irmão em Cristo, pastor Paulo Martins. Depois de um dia de muitas atividades, é momento de descansar e renovar suas forças em Deus. Boa noite. Nesse momento eu quero agradecer a todos os voluntários que têm feito um trabalho maravilhoso em todo o Brasil, ajudando as instituições Reviver. Irmãos no evangelismo, na arrecadação de alimentos, de roupas e calçados, também os irmãos que fazem a triagem, que fazem a entrega. Que Deus abençoe a sua vida grandemente, que o nome do Senhor seja glorificado na tua vida e estamos em constante orações por vocês. Espalhe o amor, espalhe a alegria, onde você for, sorria, sorria. É bom a paz você distribuir, espalhar carinho, sem ninguém pedir, secar a lágrima daquele que chorou. Abraçá-lo forte para o consolar. Colherá em dobro o que você plantou. Se espalhar o amor, o amor, o amor, o amor. Nada detém o amor. Derruba a muralha o amor. Vence a morte o amor sendo forte. Seriedade, comprometimento, respeito pelo ser humano. Fundação Reviver, recuperando vidas com amor. Falando sobre o mês de agosto, agosto verde, o mês da beneficência cristã, quero falar com todos os pastores, anexos, sucursais, setoriais, que no mês de agosto estaremos arrecadando alimentos, bem como também roupas, materiais escolares, tudo para ajudar as pessoas assistidas pela Fundação Reviver. Também lembramos calçados, cobertores, roupas de frio, tudo isso você estará ajudando. E os pastores irão contabilizar os alimentos recebidos. Todos os pastores irão contabilizar. O anexo e a sucursal vai passar para a sua setorial e a setorial vai passar para nós aqui da sede mundial da Fundação Reviver. E no final do mês de agosto, começo de setembro, estaremos anunciando a quantidade de alimentos arrecadados. Vamos todos lutar, vamos batalhar, vamos encher nosso estoque de alimento para poder ajudar irmãos e irmãs necessitadas de todo o Brasil. Um projeto que pensa no bem-estar do próximo. Um projeto que nasceu no coração de Deus e através da sua vida abençoa milhares de necessitados em todo o Brasil. Projeto Reviver. Saiba mais desta obra que nasceu no coração de Deus e faz a diferença em todo o mundo. Projeto Reviver. Acesse www.ipda.com.br e descubra o que estamos fazendo. Projeto Reviver. Recuperando vidas com amor. Meu nome é Alisson Lebeck. Eu moro na cidade de Brusque, estado de Santa Catarina. Eu quero contar aos ouvintes do programa Voz da Libertação uma obra maravilhosa que Deus fez em minha vida financeira e profissional. Logo no início, quando eu comecei a trabalhar nessa empresa que estou atualmente, Deus havia falado que eu iria crescer profissionalmente e eu guardei aquela palavra em meu coração. Os meses foram passando e essa empresa do ramo do vestuário foi crescendo. E as primeiras oportunidades também foram surgindo. Foi então que eu, todo animado, resolvi pedir a minha primeira oportunidade e recebi uma desculpa como resposta. Mas as oportunidades foram aparecendo e por mais que eu preenchesse os requisitos, havia de fato ali uma barreira que não me deixava evoluir. Os meus colegas que têm muitos anos de empresa sempre me falavam: Alisson, não adianta. Quem é camisa azul, que é a cor do uniforme da produção da empresa, nunca vai crescer. Sempre foi assim e com você não será diferente. E aquilo foi me angustiando muito, porque eu via as pessoas de fora da empresa serem contratadas para as funções que eu e os outros funcionários tínhamos aptidões para isso. Foi então que, em um culto na IPDA, onde eu congrego, eu fiz um voto com Deus de ajudar a Fundação Reviver. Mas o voto que eu fiz era para que o meu salário fosse aumentado, ou então eu estava determinado a procurar outro emprego. E o Senhor recebeu o meu propósito. E eu vi que quando Deus fala, Ele não se esquece e não volta atrás na sua palavra. Ouvintes, um mês após o voto que eu fiz, eu recebi o primeiro aumento. E 2 meses depois, eu recebi o segundo aumento salarial. E a bênção não parou por aí. Depois disso, o RH da empresa me chamou para conversar e disse que havia uma vaga na área administrativa e que eles haviam pensado em mim para desempenhar essa função. Ali eu vi como Deus é fiel e poderoso para cumprir sua palavra. Meus colegas de trabalho ficaram sem entender porque eles estavam trabalhando há 4 anos, outros há 7 anos e nunca receberam uma oportunidade. E eu, com apenas 1 ano de empresa, já havia deixado de ser camisa azul, como eles mesmo falaram. Por isso eu digo aos ouvintes que vale a pena fazer propósitos de ajudar a Fundação Reviver, vale a pena fazer votos com Deus, porque Deus ama a beneficência. Eu vi cumprir em minha vida Efésios 3:20. E agora que a glória seja dada a Deus, o qual, por meio do seu poder que age em nós, pode fazer muito mais do que nós pedimos ou até pensamos. E foi isso que Deus fez na minha vida, muito mais além do que eu pedi e imaginei. Meu nome é Alisson Lebeck. Eu moro e congrego na IPDA da cidade de Brusque, Santa Catarina. Ouvimos aí esse belíssimo testemunho, ouvimos esse depoimento que realmente aumenta a nossa fé. Pessoa que confiou no poder de Deus, ajudando a Fundação Reviver, fazendo propósitos com Deus, e o Senhor abençoou a sua vida. Não é só esta pessoa, mas são milhares e milhares que receberam bênçãos de Deus, porque fizeram propósitos com alegria no seu coração, ajudando a Fundação Reviver, e foram abençoados poderosamente. Colabore também, ajude essa obra, e o Senhor vai abençoar a sua vida. Você quer ajudar? Saiba como ajudar. Vamos acompanhar agora as contas da Fundação Reviver, também o Pix, para você ajudar essa obra assistencial. A Fundação Reviver precisa de você. Oferte em uma de nossas contas. Banco Bradesco, agência 3392, dígito 8. 3392, dígito 8. Conta corrente 04-90-08, dígito 3. Conta corrente 04-90-08, dígito 3. Caixa Econômica Federal. Agência 3103, operação 003, conta corrente 90-01-48-7. Fundação Reviver. A obra não pode parar. Anote agora o Pix da Fundação Reviver. Pix da Fundação Reviver. Fundação Reviver Refúgio Vida Verdadeira. CNPJ 00277850/0001-31. Repetindo, CNPJ 00277850/0001-31. Pix da Fundação Reviver. Ouvimos aí as contas da Fundação Reviver, como você pode ajudar a instituição para continuar os trabalhos voluntários em todo o Brasil. Deus abençoe a sua vida, colabore com amor, com alegria, e Deus vai te abençoar grandemente. A Fundação Reviver, braço assistencial da IPDA, permanece firme na obra assistencial. Estamos com atendimento presencial em todas as nossas igrejas com a campanha do Agasalho. Você pode fazer sua doação presencialmente em todos os nossos templos, em todas as nossas igrejas Deus é Amor do Brasil. Na sede mundial, nosso posto de arrecadação está localizado aqui em nosso estacionamento. Os itens de maior necessidade no momento são roupas, cobertores, agasalhos e calçados em bom estado. Nos canais oficiais da IPDA, você encontra também nossas contas bancárias para doar a sua oferta de amor. Divulgue, compartilhe, participe. Campanha do Agasalho. Essa arrecadação se estende a outros municípios e estados. Entre em contato com o pastor local, com a sede setorial, e se informe de como fazer a sua doação. Nos canais oficiais da IPDA, você encontra também nossas contas bancárias para doar a sua oferta de amor. Igreja Pentecostal Deus é Amor e Fundação Reviver, juntas, recuperando vidas com amor. Igreja Pentecostal, Deus é Amor, levando você ao caminho do Senhor. Igreja Pentecostal, Deus é Amor e Fundação Reviver, juntas, recuperando vidas com amor. Eu quero chamar a atenção de todos os pastores setoriais, sucursais, também de anexos, para o mês de agosto, o mês do voluntariado. Eu quero falar com vocês acerca do trabalho voluntário em sua região. Não importa o tamanho da sua igreja, se ela é pequena, se é de médio e grande porte, vocês estão convocados, junto com a sua igreja e toda a equipe da sua igreja, os grupos da sua igreja, para realizarem trabalhos voluntários nesse mês de agosto. Exemplo: limpeza de uma praça próxima à sua igreja, limpeza da casa de irmãos, crentes, não crentes, ajudar pessoas a fazer uma faxina em sua casa, irmãos de idade que não têm condições de fazer uma limpeza no seu quintal, em volta da sua casa, e você pode unir pessoas e fazer esse trabalho social, voluntário, ajudando pessoas. E esse mês de agosto estamos incentivando para que todos façam algo na parte do voluntariado. E que você registre essas ações. Você determine alguém da sua equipe para registrar em vídeo e áudio esse trabalho e nos envie aqui para a Fundação Reviver, porque estaremos divulgando esse trabalho, esse amor que você está dispondo a pessoas necessitadas. Mês de agosto, o mês da beneficência cristã, e todos nós estaremos, em nome do Senhor Jesus, fazendo trabalho voluntário. Agosto Verde, o mês da beneficência cristã. Em todas as igrejas Deus é Amor do Brasil e do mundo, acontecerão cultos em prol da Fundação Reviver, com o intuito de arrecadar doações. Também neste mês, os pastores, juntamente com toda a sua igreja, realizarão trabalhos voluntários. E no dia 27 de agosto, aniversário de 29 anos da Fundação Reviver, teremos um culto muito especial. Às 2 horas, na sede mundial, você é nosso convidado para o dia de semear. Aqui na sede mundial, venha semear conosco. Dia 27 de agosto, às 14h, pregando a palavra de Deus, pastor Fabrício Beata, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Participações especiais: presidente irmã Ereni Miranda, Eliana Miranda, diretoria da Reviver, diretoria IPDA e cantores da MC Music. Culto especial na sede mundial com o tema O Dia de Semear. Venha celebrar a Deus conosco. Igreja Pentecostal Deus é Amor, a voz da libertação. Vamos de meditação na palavra de Deus nesta noite maravilhosa.